Seu limão seria? Bonito. Parece gin com tônica, me dá vontade de beber. Mexe, amor. Então você vai tomar só o chá. Todo mundo tá tomando? Parece poções. Mana. Poção de cura. Não, é cura. Você parece de força, sei lá. Um tônico, um gin, um tônico. Ou invisibilidade, né? Ou invisibilidade. Bom. Como assim? Mas você vai dar pra me escutar essa porra, mano? Desculpa. Perdão. Papo bonito. Bom, quem é quem? Já escolheram? Já. Rafael, eu sei. Ele Vespucci? Irmã da Dominica Vespucci? Não, eu tô com paz. Mas eu tô com paz. Você quer provar? Mais alguém quer provar? Só o Marcos. O groselho azul. É coração alguma coisa. Ah, coração blue. Faz sentido. Coração blue. Bom. Tá. Mas é o seguinte. Vocês todos têm um resumo do histórico de vocês. Pra vocês conseguirem se situar. Obrigado, Breno. Tá. Quantos heróis? Deixa eu ver quantos pontos heróis. Você desceu logo. Começa. Oi. Olá. Um ponto heróico para cada um. Pega um ponto heróico para cada um aí. Não acredito que você vai fazer isso. Eu vou ter você pra mim, só que ultimamente aqui. Ela é ruim? Tá me dizendo ruim. E o Rafa também agora. O quê? Não, ele é bom. O Rafa é ruim. Sai, traidor. Não, meu personagem. Talento, disciplina. E bichos fofinhos. Calma. Oi, Fiora. Na verdade é uma Fiora Talha, né? Fiora Talha. Me dá 4 pontos de perigo. O que você me dá de troca? Muito obrigado. Eu tenho short length? Tem. Alguns órgãos. O meu é zelado. Vem atrás do jeito. Então, vem atrás da frente. Não compensa, será 300. Não, ok, esse é o meu. 300, T.O. Essa é a única maga do grupo. Que ainda não é um grupo. Bom, é uma dupla. Situando vocês rapidamente, o cenário e o sistema. Nós estamos num continente, num mundo chamado de Terra. Tá? Terrano mesmo. Não, não. Não é Terrano, é Terra, o nome do lugar. Tá? Singelo e simpático que eu tenho aqui, ó. Não, faz ponto de cabeça. Finalmente consegui usar a sete. Nossa, coitado que mora lá em cima. Aqui tem que rolar. Só pra estar no mundo desse mundo aqui. Mundo de terra. Aqui tem muita intriga. A gente é grego. Não, vocês não são gregos. Somos aqui, ó. Então, aí é o quê? Foda-se. A gente deitar, né? É um mundo. É, Vodati. Comunidade Sarmática. Comunidade Sarmática. Usura. Aizen. Montanha. Avalon. Castilha. Avalon é composto de 3 reinos: o próprio reino de Avalon. As Terras Altas. E as Terras Baixas. Inismar. Isso aqui seria bem parecido. Você não falou de cima. Qual de cima? Aqui, ó, Suécia. Ah, sim, Vestem Manavenia. O que é isso aqui? É onde estava a Ilha de Ost. É o cu do mundo? O que é isso? são... Um é a boca e o outro é o... É marcações náuticas. É marcações náuticas, exato. Ou seja, o mundo inteiro desse tamanho inteiro só. Tem mais nada. Exatamente. Tem outras terras ainda não exploradas. Tem o Ministério Sul e o Ministério Norte. Cujos suplementos ainda não saíram em português. Falta novo mundo, novíssimo. É vodar. Exato. Não, mas já existe, ó. O Império Crescente. Aqui fica Rokugan. Eu nem se conhece pra cá. Antes, será tá? Isso aqui é muito similar à Europa. Não era pra mim. Tá na época das navegações. Mesmo. É, por isso que aqui é Vodate, não é Vodas. É, por isso que é Vodate. E tem que fazer Vodate. Pergunta de onde você é, foda-se. Nossa, grossa. É bem similar à Europa, né, nessa época, nesse período das grandes navegações e a pirataria. Existem todas essas nações que eu citei para vocês, e além delas, tem as nações piratas. Os piratas são um poder muito forte dentro de terra. Nós somos piratas? Não, não, vocês não são piratas. Mas você quer ser mesmo, né? Você quer ser mesmo, nossa. Ué, pirata não necessariamente é bom. Vocês não são piratas. Eles são parte de um ideal diferente do de outras pessoas. É, roubar das outras pessoas. Roubar, matar e vender. Vocês não são piratas. Mas os piratas, eles têm um grande poderio aqui também. Tá? Se vocês saírem contando aqui, vocês vão ver que existem 6 mares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, se eu não me engano. Tá. Tem um 7º mar que alguns navegadores acessam quando dá merda nas cartas náuticas dele, o cara acaba se perdendo. E é um mar sobrenatural. O 7º mar é um mar sobrenatural, repleto de coisas estranhas e assustadoras. E que todo marinheiro teme esse lugar. Não tem muito medo desse lugar. Resumindo rapidamente. O resumo de cada nação aqui. Vodat, da Itália. Tá? Usa a ponta. Mas, viu? Aqui é tido como o berço da civilização. Viu? Roma. Só que na atual fase, ela foi fracionada. Né, não é mais uma unidade. Existem 7 principados. Tá? São 7 príncipes que governam, que disputam o poder dentro de Vodat. Tá? A comunidade sarmática é o primeiro embrião de democracia que existe. Democracia, galera. Democracia de coerrola, que é imperial. Os caras são bem organizados. Aqui é o primeiro sistema que já tá caindo pra democracia. Comunidade sarmática. É uma poliarquia. É uma poliarquia. Como é que é no Monty Python? No Cálice. Você viu um povo lá comendo? Ah, sei lá. Não importa. Ussura. É a Rússia? É a Rússia? Clima frio, superstições. Vestre de Maravener. É Escandinávia. Aqui tem viking pra caramba. Tá. Aizen. É a Alemanha. É parecido com a Alemanha. E a peculiaridade dela é o seguinte: é uma terra assolada por monstros e criaturas sobrenaturais. Então os Aizenianos, eles acabaram se tornando especialistas em caçar essas criaturas. O sangue de Inga tem nascido aqui. É, exato. Castilha seria a Espanha, né? Montanha seria a França. É o reino que teria, ó, tem basicamente o maior poderio econômico do local. Avalon, Inglaterra. Avalon seria a Inglaterra, que está dividida em Grã-Bretanha, né? Está dividida em Avalon, Inglaterra, e Nijmegen, que é a Escócia, e as Terras Altas, que seriam a... Não, ao contrário, Inismore, a Irlanda, e as Terras Altas, a Escócia. Se não me engano, é isso. Basicamente isso. Como é que funciona o sistema? O sistema é bem parecido com o Mundo das Trevas, tá? Quando vocês forem fazer algum teste, vocês vão somar um atributo com uma perícia pertinente e rolar aquela quantidade de dados da soma. O que é sucesso? O que difere? O que é sucesso? O que difere de todos os sistemas de RPG que a gente está acostumado a ver? Tá. Quando tem uma sequência, pode ser uma sequência dramática ou uma sequência de ação, né? uma interação com NPCs ou um combate propriamente dito, cada um de vocês vai declarar o seu método. Por exemplo, vocês estão num no salão que tá em chamas. E vocês têm que se livrar desse lugar, não tá morrendo queimado, vocês têm que sobreviver. O que vocês vão fazer? Cada um de vocês vai declarar o seu método. Ah, eu vou sair correndo, usando a mobília como um deparo, para eu ir saltando e esquivando das chamas. Né? Ah, então você vai jogar. Então aí você vai jogar, por exemplo, finesse mais atletismo. Tá? Aí vamos supor, também eles falam, não, eu vou convencer o guarda, vou seduzir o guarda, convencer o guarda a me carregar através das chamas, me protegendo do fogo. Então vai jogar panache e convencer, por exemplo. O que é arguce? É inteligência. Né? Os atributos seriam força e constituição, que corresponde ao primeiro, destreza, segundo, inteligência, sabedoria, terceiro, determinação e força de vontade, né? E panache é o carisma. Aqui tem vontade. Aqui tem vontade. Não, aqui tem determinação. É. As perícias do nome já diz. Como é que funciona então as rolagens, né? Você vai declarar o seu método. O que você pretende fazer? Cada um vai declarar o seu método. A gente vai ver o que vai rolar, o que vai combinar de acordo com a perícia. Né? Os NPCs, no caso, eu vou declarar o método dos NPCs. E aí que todo mundo vai rolar os dados. Vai rolar os dados e vai ver quantas apostas, quantos raises você vai conseguir formar. O que é uma aposta? O que é um raise? É um resultado 10. Né? Então vamos supor, alguém aí rola um de vocês. Vai, o Rafa, por exemplo, tá correndo e saltando. Finesse mais atletismo, joga. 4 dados mais. Atletismo, mais 4. Aqui, atletismo. Mais 3, 7 dados. Então aqui você tem uma aposta, tá? Aqui você tem outra aposta. É só uma 10? Sempre soma 10. Aqui você tem outra aposta e aqui você tem outra aposta. Tem 4 apostas. Sim. Ok. Então você tem 4 apostas. Essas apostas são interações que você pode fazer durante a cena. Entendeu? Vamos supor que é essa cena de atravessar as chamas. Aí eu falo uma dificuldade, você precisa ter que conseguir 4 apostas para atravessar ileso. Qual que é a consequência? Você vai tomar 2 ferimentos se você não conseguir. Entendi. Tá? Aí você conseguiu 4 apostas, passou. É. Vamos supor que seja um combate. Tá? Você está interagindo com outros NPCs. Quem tem mais apostas, age o primeiro. Então vai declarar uma ação. Se fazer tal coisa, gasta uma aposta. Né? Aí vai todo mundo na sequência de apostas. Vamos supor, você tem 5 apostas, o Ariel tem 8. O Ariel começa agindo. Né? Gastou uma aposta para fazer a ação dele. Ah, dá um soco naquele cara. Beleza. Gastou uma aposta. Quem tem mais apostas na sequência? Ainda é o Ariel que tem 7. Ainda é ele que tem 6, 5, 4. Aí ele passa a ter 3, aí pula pro Rafa deles. Você começa. Basicamente é isso aí, tá? Esse sistema ele pede que vocês sejam mais criativos e o mais interpretativos possíveis. Quanto mais criativos vocês forem, melhor. E quanto melhor vocês forem nas descrições das suas ações, melhor para vocês também. Cada vez que você usa uma perícia pela primeira vez numa cena, você ganha um dado a mais. Por exemplo, você ia jogar atletismo mais finesse, né? Então você ganharia um dado a mais, primeira vez que está usando. Aí se você descreve, se você dá um refinamento no seu método, na sua descrição, ah, eu vou pular em cima daquela mesa, vou trabalhar, blá, blá, blá, blá. Ok, gostei, você foi bem descritivo, né? Ganhei um outro dado adicional. Aí na rodada seguinte, ah, ainda não escaparam, tá, eu vou pular pela janela, qualquer coisa assim, então vai ser, sei lá, vigor mais atletismo, por exemplo. É uma outra perícia. Então você ganha um dado adicional por ter trocado, tá usando na totalidade da sua pista personagem. Entenderam? O que é um risco? Risco são ações que envolvem risco. Vou abrir a porta, de boa. Aí eu vou saltar a cerca ali. É um risco. Aí você vai ter que jogar dado, compor a aposta pra conseguir concluir sua ação. O que mais? Ferimentos. Conforme vocês vão tomando ferimentos, vocês vão assinalando aqui na espiral da morte de vocês. Tá? Quatro ferimentos, você ganha um ferimento dramático. Quanto mais ferimentos dramáticos você tiver, mais vai variando essa linha do estresse. Isso, não é? Tanto pra bem quanto pra mal, isso vai influenciando o personagem. Tá? Normalmente vocês vão tomar só ferimentos comuns, não ferimentos dramáticos, não sei o que possível. Por exemplo, um tiro sempre vai causar um ferimento dramático mais um ferimento normal. Tá? Então vocês podem tomar os quatro ferimentos dramáticos e quando esgota a espiral da morte, vocês caem. Não estou morto. Um herói não morre, fácil assim. Pra matar alguém, eu tenho que gastar um ponto herói, um ponto de perigo, ponto perigo, e falar: estou matando esse personagem. E aí vocês vão poder gastar as suas apostas, seus pontos heróicos pra tentar me impedir. Posso? Pode. Cada um vai de acordo com o seu objetivo. Você quer me matar isso? Não. Você sabe o que é ambrosia? Hã? Ambrosia. Ambrosia é onde você diz? Aqui, você treinou o estilo duelista ambrosia. Ah, é o estilo de Castilha. De duelo de Castilha. Embaixo tem a técnica que você adquiriu. Que é vergastada. Vergastada. Quando você faz uma magia. Ah, tá. Vou explicar um pouquinho dos personagens de vocês. Tá. Vamos com você que você começou. O personagem da Tamires é uma Sortieri. Ela é uma. Tem um nome aí. No começo aqui, ó. Ela é uma sortilégio. Ela é uma maga dos sortilégios. Ela consegue. Ela tira cartas, né? Joga tarô, essas coisas. E é estrega. Estrega del sortilégio. É isso que você é. Ela faz vidência através de sorte, né? Sortilégios. Exato, só uma cigana. Tipo uma cigana. Você quer que eu leia? Só que ela consegue, ela visualiza os fios do destino. Todas as correntes do Teão, depois que ele se tornou o Deus Supremo da Criação, ela consegue enxergar. E não só isso, ela consegue manipular, desatar nós, mudar a posição dos fios. Ela é uma pessoa amada em 3 dias. Consegue manipular as coisas, né? É. Todas as correntes, né? Só que mexer com o destino não é legal. O destino não gosta quando você mexe com as coisas dele. Ciência. E aí, esse negócio faz a conta você muda o futuro. E aí, ele fica puto com você. Cada vez que você mexe, você ganha uma vergastada. É tipo como se fosse um stick. Mas não é que você tem uma ferida, nada. É como se você acumulasse pontos de azar. É, tem uma marca que mexe com o destino. Isso. Em algum momento, o destino vai cobrar isso de você. Um D6. Tem algumas formas de você se livrar disso. Por exemplo, passando por sangue, gastando sangue, dando seu sangue pra isso. Esquece, já tem que ir. Não, meu irmão tá vindo pra cá agora, mas meia hora. Ah. Básico? Ele errou. Seu. Você é uma duelista. Você é um esgrimista. O Ariel também é esgrimista. Não? Eu sou um capitão, basicamente. Ah, esse é um soldado. O breve que é esgrimista. Eu sou oficial. Eu sou um oficial do exército. Um oficial da comunidade sarmática, sim. A gente é tudo papa. Não é cristão. É parecido com o Vaticano, né? Só que ele também defende a ciência. Ah, sim, mas a gente acredita num papa. Isso. Ou um grande papa. Alquimista assim, nesse daí. É. Bom, vocês três são guerreiros, basicamente isso. Não tem muito segredo a ver. A mais complicadinha é a dela, mesmo que é na cor da magia. Tá? Existem outras formas de magia, não vou citar todas aqui. Só vou citar a que eu acho mais legal, que é a Porté. Porté é a magia de montanha dos franceses. Né? Eles abrem portais, eles criam fendas no espaço-tempo. Só que cada vez que eles abrem a realidade sangra e grita e chora de dor. Então cada vez que eles abrem um portal mágico. É que porra, a única coisa que eu vou mostrar e nós vamos começar a pegar. Isso é um portal aberto. Você rasga a realidade, a realidade sangra e grita de dor. É um troço bizarro, muito de Cthulhu isso. Mas tem outras formas de magia. É um sistema totalmente diferente de magia que eu estou acostumado. Tem acho que umas 5 ou 6 formas de magia diferentes. Completamente diferentes uma da outra. Pega minha sobremesa. Pega o quê? Pega minha sobremesa. Croissant? Deixa eu ela separar lá. Tá bom, hein? Imagina. Cara, ou coroa? Não, essa moeda tem cara ou coroa? Ela sempre dá coroa. Ai, nossa, uma vontade de tocar hoje. Quando você é o centro das atenções, no nosso momento de terminar suas apostas, cada dado vai parar com uma aposta. Nossa! Como que é? Quando eu sou o centro das atenções, no meu próximo risco, cada dado vira uma aposta. É a virtude? E vai! Eu não entendi a minha direito. Eu aciono a minha virtude a primeira vez que eu feri um vilão durante o combate para fazer sofrer um ferimento dramático. Além dos ferimentos que posso provocar. A primeira vez que você ferir uma criatura má, ela já toma uma estrelinha. Que é? Nesse caso seria mais um dado bônus para todos os riscos. A segunda é ruim. Fora o dano normal. É o E da Fiora. Crítico. Eu sou obstinado. Posso impedir a pessoa de usar a ponta perigo. No meu caso, eu sou obrigado. Você quer um pedaço de chocolate? Prontos? Dúvidas? Aliás, esse foi muito bom. Barato. Barato, né? Qual que é esse croissant? Pra pronto. Dúvidas? Não. Todas as possíveis. Eu sou cheio de dúvidas. Estamos, capitão. Ok. Eu não ouvi direito. Estamos. Agora põe o capitão. Estamos, capitão. Bom. Mas é o seguinte, todos estamos no submarino soviético. No submarino soviético. Não, vocês estão em Vodat. Foda-se. Ali embaixo, na pontinha de Vodat, na terra de Vila Nova. No principado de Vila Nova. Antes da Vila, essa é a Cânica. É pra cá, pra cá. Aí, Vila Nova. Todos ali em Vila Nova. Por que vocês estão em Vila Nova? Dinheiro, mulheres. Casamentos. Casamentos. O príncipe Giovanni de Vila Nova vai se casar. Para tanto, ele resolveu dar uma grande festa, convidar diversas pessoas, nobres principalmente, mas não somente. Tá? E... resolveu fazer uma grande festa, com ostentação mesmo. E... meio que numa tentativa de apaziguar as disputas internas entre os príncipes mercantes de Vodat, ele resolveu convidar todos os outros 6 príncipes para o casamento. Inclusive meu namorado que sumiu. Vai ser legal, todo mundo que se odeia junto. É casamento vermelho. Meu amor já foi morto. Não sei. Ele sumiu depois que ia falar com o príncipe. As pessoas ainda não sabem o nome. Não sabem o nome. Sim. O príncipe vai se casar com uma vodatiana também, né? De uma família próxima ali, com uma lucana. O nome da mulher com quem ele vai falar é casar é, esqueci, Angelina Lucrani. É o nome da noiva dele. É a irmã do namorado. Hã? O namorado meu, ela chama como Lucrani. Pode ser só uma coincidência. Por que, irmã? Pode ser tio, parente. Pode ser o avô, se é, sei lá, duas velhinhas. Pode ser o cara que molestava ela. Opa, jogou errado. Não tem nazistas aqui. Bom, ele tá casando com uma Lucane. pra, a fim de firmar alianças, né? Fortalecer as alianças entre as duas famílias. E, óbvio, né? Conseguir mais terras e tudo mais que envolve um casamento nessa época. Né? E vocês estão em Vila Nova, né, no Principado de Vila Nova, de alguma forma ligados ao casamento. Né? Vocês aguardam com certa ansiedade pela chegada do momento do casamento, que vai ocorrer logo mais à noite. É uma noite, é uma tarde de sábado agora. Tá? E coincidentemente, vocês estão todos reunidos numa taverna de Vila Nova. Uma taverna. Pra sair do D&D, uma taverna. Uma taverna de Vila Nova. Tá? E vocês estão nessa taverna bebendo. Tá bem. Descontraindo, aguardando o horário do grande evento, logo mais à noite. Vai começar às 7 horas da noite. Quando subitamente as portas da taverna são abertas com certa violência. As portas são abertas com certa violência. E o que vocês veem é uma visão deslumbrante. Tá? Uma mulher alta, de corpo esguio, delineado por músculos vistosos, cabelo longo, ruivo, amarrado numa longa trança decorada, e trajando vestimentas de uma pessoa que está preparada para guerrear, para a guerra mesmo. Essas vestimentas, elas são em alguns padrões meio de quadriculados, meio achadrezados. Tá? Os traços dela não deixam dúvidas de que ela é uma vesteza. Tá? É alguém que veio do reino de Vestemannavenir. Digam isso três vezes. Tem um que de pronúncia desse nome, filha da puta. É alguém de Vestem. Ela entra nessa taberna, tá? Chama atenção todos os clientes que estão lá dentro. Né? Porque brum, as portas da taberna abrem, ela entra ali arfando, como se tivesse corrido uma meia maratona odisseana. E olhando para cada um de vocês, ela engole em seco, vai indo até o balcão. Eu tô sentado no balcão. Você tá sentado no balcão? Eu tô. Ok. Tem mais alguém sentado no balcão com ele? O próximo a ele? Eu estou chamando as pitangas pro barman. Eu tô próximo dele. Próximo dele. Só que eu tô só, tipo, na minha. Ok. Vocês estão bem coladinhos, não? Afastados. Não, uma distância de uma pessoa. Ok. Ela entra no meio de vocês dois. Vocês duas veem aquela mulher. Vocês veem aquela mulher exuberante entrando, tá? E sem exibir os modos de dama, os modos da corte, né? Vocês percebem que ela tem poucos modos, né? E ela vai se enfiando no meio dos dois homens, dos dois brutamontes que estão ali. Ela vai se embrenha assim no meio de vocês. Eu abro espaço pra ela. Você abre espaço pra ela? Abro, dou um largo sorriso pra ela. Okay. Quando você sorri pra ela, ela olha pra você. Sorri pra você. Tá tudo bem com a senhora? Quero beber alguma coisa? Tá com a bebida da minha amiga aqui. Onde você é? Hidromel. Dois. Eu sou de Vestem. Por um. Tá, eu vim de longe. Não vejo. Veio pro casamento também? Digamos que eu tenho um negócio. Ah, então vamos comemorar. Mais Hidromel. É alcoólatra? Não. E você, de onde vem? Eu venho da comunidade sabática. Onde fica isso? Não, o norte daqui. Bem longe. Nordeste. Não tão longe. E você é quem? Eu sou Azucena. Mais um hidromel. Você tá aqui, vamos ver com a gente. Nossa, obrigado, eu não vejo. Ah, então todo mundo. Você, o que você veio fazer aqui? Ah, casamento também. Ah, tenho ligações com o príncipe. Vou me sentar perto do meu irmão. Ok. Ela olha pra você, olha pro cara que tá ali próximo, né? Tá no meio de vocês dois, né? Olha pra você assim. Aí vira, olha pro outro cara, tá olhando pra ela, alguma coisa assim? Tá discreto. Tira um lencinho. Segue seu suor. Olha pro outro cara assim, né? Ela. Obrigada. Vai se secando, né? Muito obrigado. Aí olha pro outro cara, olha pra você, olha pro outro cara, que não tem nada a ver um com o outro, pode olhar os desenhos, né? Vira pra você. Vira pra ele. Vocês são irmãos? É. Você é irmão dele, né? Não são irmãos? Bom, mas vocês são parecidíssimos. Não somos todos irmãos a um certo ponto, aos olhos de Deus? Eu ouvi que você é de Bethlehem, eu acho que você deve estar acostumado com o calor do sul e deve estar tendo algum tipo de alucinação. É, aliás, você fez um escândalo entrando aqui. A fiz? Sim. Nossa, me desculpem, eu realmente não percebi isso. Eu peço desculpas se eu te ofendi. Não. E você, grandalhão, como é seu nome? Alexis. Sei lá, como é que fala isso aqui? Alexis. É, Alexis. Você não conhece o nome? Sou russo, olha. Chapéu russo. Você é de Budapeste. Não, Alexis. 17 mais. Você é um belo rapaz. Você é uma bela loira. Em minha terra você talvez tivesse sucesso com as mulheres. Parece ser um forte guerreiro. Eu estou numa boa forma. Dá 4 e 6. Aí olha na direção da porta. Dá 2 x. Eu gostaria de conversar mais, mas num local mais reservado com você. Eu simpatizei com você. Com seu irmão também. Mas por que não conversamos aqui? Você fala assim, não sou irmão dele, né? Ela se debruça esse balcão. Não é irmão dele. Eu tô do seu lado. Ela é minha irmã. Ah, você é seu irmão? Mas isso é muito mais bonito do que ela. Tá se dando bem. Acontece, né? Os irmãos mais velhos sempre são mais bonitos. Sim. Que sinal eu tô, né? Vai se afundando assim no balcão. Com licença, Domênica. Era você que eu tô procurando. Vamos falar que você vai agora. Nossa, mas qual é o seu preço? Depende do que você quer. Gostaria de saber sobre o pessoal que veio aqui e sumiu. Amor, sim. Ora, ouvi direito, você lê o futuro? Também quero isso. Eu gostei, interessante. Faça uma demonstração para vermos. Venham aqui, juntem-se. Eu quero entrar nela. Oi, Dravel, o moço aqui jovem. Juntem-se, mais próximos. Faça demonstração. Eu fingi que eu tô quase Baralho. Eu fingi que eu tô dormindo. Bom, você pode dizer onde passou Paolo Lucani? Paolo Lucani? Esse é o nosso orelhinho aqui, ó. Lucani, casamento. Você me acha mesmo família? Poderosos, não? Ah, ele é meu namorado. Parece que não mais, já que você tá procurando ele, né? É, depois que ele veio até aqui, ele sumiu. Após uma reunião. Ela é. Oh, pobrezinha de você. Do menino. Eu sou uma garota. O homem te deixou? Saiu pra conquistar riqueza e glória por aí? Não, ele já tinha muita riqueza. Ah. Eu acho que riqueza deve ser o apelido, né? A outra. Vamos, diga isso. Vou fazer a demonstração. Vamos, juntos, mais perto. Vou dar uma parada ali pra moça aqui. Obrigado. Vamos lá. Por X parada. Que eu não sei como é que você dinheiro aqui. Você pode só puxar um tarô. É. E ou se quiser, você pode usar uma magia realmente. Não, ele joga mais. A leitura seria. Ah, eu não gasto ponto e nem recebo nada. Vou fazer uma leitura aqui. Exato. Certo. Sua leitura indica. Como é que é? Paolo Lucani? Paolo Lucani. Paolo Lucani. Um nó muito grande no destino dele. Dela. Dele. Do Paolo. Do Paolo. Percebe que o destino dele está traçado em um nó muito grande. E você pressente tragédia. Posso pressentir o perigo e o caos. É. E quando você puxa as cartas do tarô, tudo você revela. Eu não lembro o tarô agora, tem uma carta. Quais são as cartas do tarô? Tem a torre, sai a torre. Significa contra a torre, que eu não li tudo ainda. Ah, sim, diversas coisas. Inclusive, enclausuramento, infelicidade. Estou inventando isso agora, tá? Solidão. Pode ser que ele seja preso também. Numa torre. Numa torre. Na torre mais alta. Na torre mais alta do castelo mais alto. Com o dragão mais alto, não, pera. Política. Pode ser. E aí, blum, as portas se abrem abruptamente novamente. Mas hoje tá que tá, hein? Quando você olha, meia dúzia de soldados rodatianos. Eu guardo o baralho. Guardou o baralho? Guardo o baralho. Tá, quando você fala, eles, mas eu levanto pra eles. Você é bocado. Por quê? Pela moça. Essa moça fez pilantragem. Por isso que ela entra na feira. Você, por acaso, tem alguma coisa com eles? Me desculpe por isso. Você tem alguma coisa com eles? Nossa, na hora que ela falou, desculpa, por isso que eu dou espaço pro lado. Hã? Dois passos pro lado? É, tipo, eu vou pegar um copo pra tomar. Na hora que você dá dois passos pro lado, ela fala, me desculpe por isso. Mete o pé em você e empurra você com tudo em cima dela. É, eu sabia que ela ia meter o pé em alguém. Me desculpe por isso, ela vai bater em alguém. Na hora que você vai com tudo, tromba nela, né? Joga ela pra frente, derruba mesa, cadeira, com copo, bandeja com copo e caneca e garrafa no chão. Faz aquele estardalhaço todo. Né? A mocinha que serve na taberna, ela... Né? E aí os soldados já começam a olhar feio. Pra você. Engraçadinho. Os soldados já começam a olhar feio pra você. Você que tava com ares de que fosse na direção deles, né? Eles já vão entrando e indo na sua direção. Eu levanto. Levanta a parte de poeira, né? Amor, é proibido a leitura ou não? Hã? É proibido a leitura ou não? É você com mal usado. É uma coisa reservada. Né? É uma coisa reservada. E ela tá atrás de você, escondida. Conversando com você, grudada em você, como se fosse um irmãozinho. É como se eu fosse nesse escondido atrás do Mike. Eu sou mais cheio. Bom dia, meus caros. Aconteceu alguma coisa? Sim. Nada que diga respeito a estrangeiros. Assuntos da guarda. O principado. Eu sou da guarda. Não daqui, mas. Não daqui, você não é da porra. Que casa a gente é? Vocês? Não. Qual que é o sobrenome de vocês mesmo? Vespucci. Eu acho que nem a família Vespucci. Ah, vocês podem escolher uma das casas. Se quiser, dessa de Vila Nova. Nem que a gente não for ser. Vamos ser de Vila Nova. Cusão. Somos de a mulher que entrou é mais ou menos assim. Bonita. É, ó. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Tá até de tiara, pô. É. Melhor. Nós somos filhos assim. Mais ou menos. Nós somos da guarda de Lucane. Lucane? É. Estou aqui apenas no meu horário de folga. Mas o que aconteceu para tantos soldados terem aqui? Ladrões. Procuramos por uma ladra suja. Deu um sigilo do que ela roubou? Vamos ao banheiro. Vai levando ela. Tem algum sigilo do que ela levou? Se alguma coisa muito importante? Roubou coisas do palácio do príncipe. É uma ladra, uma gatuna muito suja. E, ei, olha lá, lá está ela. Deixaram quieto. Não, não. Ela vira pra você e fala: desculpe também. Pega e empurra você pra trás, né? Com tudo em cima de uma mesa. Sobe em cima do balcão e grita pra vocês: depressa, segurem-nos por mim. E sai correndo. Taberna fora. Ela grita pra vocês: vamos, depressa, segurem-nos. Como quem dá essa ordem pra vocês? Como se fosse a líder de vocês. E aí nisso os soldados: ahá! Então vocês estavam cobertando a ladrona? Que ladrona que você fala, moço? É, não, é porque ela é ladrona. Não, eu entendi o que ele quis dizer. Estavam cobertando a ladra. Vocês são presos. Eles vão sacando espadas na direção de vocês. Bom, o que, que vocês vão fazer agora? Eu vou tentar. Tentar discreto sair. Ok. Vamos ver o que, que você vai rolar então. O seu caso seria finesse e esconder. Esconder. Obrigado. Você vai reunir os dados e vai rolar. O que você vai fazer? Isso é bem zero esconder. Eu vou discretamente fingir que ela não se dirigiu a mim, tá? Que ele estava falando com outra pessoa ali do bar, tá? E vou sair pela porta dos fundos com essa pessoa do bar. Ok. Sair com uma pessoa? É. Panache, seduzir ou atuar? Era mesmo. Ok. O que você ia falar, Rafa? Eu fui percebido. Hã? Eu fui percebido. Ah, sim, eles viram você perto dela. E ela apontou na direção de vocês. Vamos ver o que vai dar. É que assim, ó, eu sou quero falar com o guarda, demonstrar minha autoridade e falar: eu não ando com bandidos, com ladrões. Eu nem conheço essa moça. Okay. Ela é louca, estava andando por aqui. E tá. Eu vou ficar prestando atenção na onde a Domênica tá aí. Tá, vai lá, breve. Panache convencer. E você? Eu vou me levantando já, vou colocar. Tudo bem, só quero você explicar pro seu príncipe por que você prendeu o oficial da guarda essa martiana, convidado pro casamento dele, sem nenhuma causa ou nenhuma prova. Ok. Três engatinhos da cidade seria finesse com esconder? Finesse com esconder. Ô Jeff, reflexos rápidos, qual perícia que eu tenho? Como assim? É que fala, você escolhe uma perícia. E sempre que usar essa perícia, eu tenho um dado extra. Escolhe uma perícia. Daqui. Dado essa perícia, tu pega uma aí. É uma só permanente ou? Eu acho que é uma permanente. Permanente. Eu acho que sim. Tá, então eu vou pegar empatia. Ok. Poderia ser empatia do menor. Hã? Pode ser o menor. Posso ganhar alguma coisa? Um dado extra? Sim, um dado extra. Todo mundo joga um dado extra pela primeira perícia. Pelo primeiro uso. Né? Então, Ariel, pode jogar um dado extra para refinamento. E eu jogo o quê? É, você vai jogar panache de intimidar. Caralho, você joga tá uma porra. É, eu tô jogando 6. E ela que é minha negócio de um só. Vamos determinar assim, ó. Ela apontou nitidamente na direção de vocês e estava junto com ele. Ainda por cima. O personagem do Ariel ainda tá meio mal visto, mas você tá afrontando. Tá o quê? Afrontando eles. É, você tem que ter 3 apostas pra conseguir sair em qualmes. Eu tenho. É por dado ou por número? Soma 10. É por somas de 10. Eu tenho 16, 20. Não. Aqui você tem 10, aqui você tem mais 10, e aqui você tem mais 10. Eu tenho 2. Você tem 2 apostas? Tenho 4. 4? Bom. Eu tenho 3. Tem 3? Ok. Só alguém que não. Você quis falar, toma. Guarda o cara. Bom, ele. Você se agacha embaixo da mesa, né? Conforme eles dois vão tentando argumentar, isso desvia a atenção dos soldados que estavam. Desvia o foco de você. E aí isso dá um tempo exato pra você se abaixar embaixo da mesa e se escondendo e sumir do campo de visão deles. Tá? Paralelamente, você já gruda no cara que tá do lado, ali no balcão, já joga um charme no ouvido dele. Né? Ele olha pra você assim, meio incrédulo nas coisas que você disse, né? Vai assim com a cabeça, já pega você, vai sair junto com você, vira pro seu lado e fala: com licença, soldados, eu vou sair aqui com a minha dama porque nós não queremos confusão. O dia vai saindo junto com você. Tem que acertar. Deu certo a jogada aqui? Deu certo. Desculpa, eu não lembro exatamente as ações de vocês. Intimidar. E eu fui tentar convencer ele que eu não. Assim, eu tava querendo te dar, só falei assim: vocês estão aprendendo um oficial, problemas armáticas. Você tá aqui a convite do príncipe. Tá dando carteirada no cara. Carteirada. Quando você fala isso, né? Aí ele fala: convite do príncipe? Sim, eu estou aqui para o casamento dele, ele me convidou. Os guardas saindo até você, olha para você e fala: eu retiro o convite do bolso. Tá aqui. Você não estava com ela? Não. Ela entrou aqui faz 2 minutos, foi a primeira vez que eu vi ela na vida. Quem é você, afinal? Eu sou Eli, o mesmo do time. Um dos membros da guarda de da Casa Vulcani. Bem. Vamos deixar você escapar dessa, né? Vamos ficar de olho em você. Né? A atitude de vocês era muito suspeita. Qualquer coisa você pode confirmar a minha história com a princesa. É a princesa que é louca. Princesa? Que princesa? A que irá se casar hoje. Com o Giovanni. Quarto gol de começo. Você está instalado aqui nessa taberna? Estava de viagem. Ah, de viagem. Onde podemos encontrá-lo? Eu vou pular da piscina. Veio com uma guarda pessoal. Ele o superior, senhor Elmio, está aqui. Ele vem. Queria conversar com ele, então. Peço desculpas. Você só estava fazendo o seu trabalho. Vamos conversar com ele, pedir desculpas. Você estava só fazendo o seu trabalho. É normal. Quando faz uma reverência pra você, você vê ele saindo, né? E aí você ouve ele coxando com o olho falando: acabou o momento daí, segue ele. Tá com cara de quem vai apontar. E aí, quando ele se aproxima de você, vocês veem ele conversando com o sarmatiano, né? Nos desculpe, nós não sabemos que era um convidado de nossos príncipes. Pedimos perdão, né? Até oferecem escolta pra ele pra voltar pro palácio do príncipe. Desculpa, a gente não sabia que você era um convidado de honra, mas tá nessa espelunca aqui, né, nesse lugar. Mas olha só, não salubre. Não quer voltar para o palácio? Isso descolta, senhor. Você não pode então mostrar um lugar de mais fácil para tubar com os meus amigos? Com certeza, existem outras tabernas muito melhores, muito melhores áreas. E eu peço desculpas aí pelo mal entendido. Eu pago uma rodada para vocês também. Me leva para um lugar melhor que eu pago uma rodada para vocês. Obrigado, senhor. Pareceu o capitão da. Nós estamos de serviço, nada de beber agora. Temos que capturar a bandida ainda. Não seja por isso. Eu deixo pago quando vocês saírem de serviço, vocês vão lá e bem. Viu? Isso é um cavaleiro de verdade. Pergunte sobre o capitão Noir. Eu sou uma pessoa de muitos princípios. Eu entendo o trabalho de vocês. Vocês merecem também. Vamos até lá. É mais simples, né? Essa é Fiquei de olho nele por causa disso. Bom, tinha visto que os soldados agradecem e se desculpam. Besteza. Vai seguir ela. Ok. Você vê ela subindo por uma parede e escalando em direção a um telhado próximo. Você é até que é ágil pelo tamanho. Ela olha pra trás. Tem que ser. Minha vida depende disso. Vamos conversar aí. Vem, amigo da guarda. Vem. Você consegue subir aqui? Sobe rapidamente lá. Ela vira até lá. Vamos até um bar melhor. Vamos. Subiu lá em cima. Vocês veem os guardas saindo, correndo pelas ruas, procurando ela. Ai, ainda bem que aqui é Jeff, eles iam me levar tão barco. Eles não iam me levar tão barco. Ficou um soldado pra levar vocês. Um soldado pra levar vocês. O capitão. Capitão? O capitão da guarda. Não, o tenente, sei lá. O primeiro tenente? É, o primeiro tenente. O subtenente. Ele fica. Vamos, vamos, vou levar você até um local melhor. E não muito longe dali, umas 3 horas ali aproximadamente, tem uma outra taberna de qualidade consideravelmente melhor. A gente está andando só por um ano, assim, ó. Vendo se acha o sinal dela. O que você faz? O que você faz lá fora? Não, eu vou levar o cara um pouco para mais longe, uhum. Tá? Vou dar uma esparatinada nele e passo. E vou cobrar a minha leitura e terminar. Ok. Ok, você. Rapidamente você consegue se livrar do cara. Consegue se livrar dele. Ele fica todo chateado, bravo com você. Ah, pega um dinheiro bonito? Bonito, tem grana? Bonito, é sem muita grana. Sem grana, muita grana? Não, é específico. Então passo metade do telefone certo. Desculpa, faço metade do telefone? É, porque tem metade dos poderes. Metade dos requisitos, né? Então. Você descobriu outra metade. É. Bom, e aí você retorna para o taberna. Quando você chega na taberna, tem nem sinal de guarda, nem sinal deles dois. Conforme vocês vão sair, que direção você vai? Frente da taberna ou fundo da taberna? Já que eu saí pela frente com ele, só vai um pouco reto e vira. Conforme vocês vão se arrastando, tá? Você vê, depois de alguns minutos, ela voltando sozinha, entrando na taberna. Onde você vai? Na próxima travessa ali, a gente vai virar à esquerda. Tem uma taberna no meio da quadra. Sabe? Eu percebi que eu esqueci minhas chaves na taberna. Eu vou tomar a ponta pra buscar. Nossa, que perigo! É, eu não encontro vocês lá. Está certo, é? Coisa de 10 minutos. Tudo bem. Deixa eu pegar uma chave. E eu esqueci o meu nome, amor. Qual é o seu nome? O meu nome? Nomes castelhanos. Não, castelhanos não. Ou datianos. É Enzo. Enzo? Enzo. Muito prazer, Enzo. Desculpe, eu tô sem confusão. Na minha frente, eu não sei. Voltando assim pra taberna. Vamos, senhor, vamos. Vamos. Aqui está a taberna que eu lhe falei. Vê? Muito melhor do que a anterior. Por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Agora eu vou entrar. Agora tem que voltar à minha busca. Se tiver qualquer informação daquela gatuna, por favor, informe. Sabe o nome dela? Ou... Não, não sei. Apenas recebemos informação de que ela invadiu o palácio do príncipe para roubar. Se eu achar a informação dela, como entro em contato com você? Na guarda da cidade. Onde fica? No palácio. Ah, claro. Eu gostaria disso, eu souber. Por favor. Muito obrigado. Em cima do telhado. Você chega lá em cima, vê os soldados indo embora. Bom, acho que nos livramos daqueles guardas. Você deve ter aprontado algo bem sério. Bem que eu queria. Mas não, não aprontei nada. Bom, mas eu vim atrás de você pra saber se lá no palácio, quando você invadiu, você viu algum homem. Aí passa as definições do. Definições Paulo, de violência. Ela vira, fala pra você, chega perto de você e fala. Acontece que eu não invadi palácio. Ah, que pena, eu achei que você fosse do meu tipo. Eu sou convidada. Eu sou o guarda-costas pessoal do meu senhor, Thorfinn Kjetilsson. E onde está, né? Onde é que você está com ele? Está no palácio. E você está aqui? Meu senhor, ele veio, meu Yar, ele veio pro casamento. Eu faço parte da corte dele. Acontece que eu dei muito azar. E... Por acaso eu posso confiar em você? Claro. Quem é você? Nem lhe conheço. Bom, eu não sou daqui. Meu nome é Azul Sena. Mas pode me chamar de Azul. Azul. Azul Sena? Muito prazer. Eu sou Bruno Hild. Um nome forte para uma mulher forte. Sim, muito forte. Uma das mais fortes da minha terra. É. Por isso sou doutora. Bem senhor agora. Bem. Mas que azar você teve? Meu azar? Essa terra terra quente do inferno. Hã? Essa terra quente do inferno. Vou dar muito dinheiro. Meu azar foi ser curiosa. Bilhoteiro. Meu senhor sempre me diz, sempre me repreende por essa mania minha. É. Eu saí pra perambular pelo palácio, conhecer aquele lugar. Curioso, interessante. Viu algo diferente das coisas que eu tenho em minha terra. Então, eu vi algumas coisas estranhas. E pelo que parece, eles estão me perseguindo por causa do que eu vi. Agora não considero nada, nem que eu não sei nada. Você pode me contar. Eu vi um homem matando. Durante os meus passeios soturnos pelo palácio, eu cheguei até a cozinha. Quando eu estava na cozinha, me espelhando, vendo as comidas sendo preparadas, provando delas, eu vi algo muito estranho. Eu vi algumas ervas nas cozinhas, na cozinha, abertas, dispostas durante a preparação dos alimentos para o banquete de mais tarde. Não eram temperos? Elas não deveriam estar lá, não eram temperos. Eram venenos. Duas ervas venenosas diferentes. Uma delas, nem apenas causa uma anestesia temporária. Mas a outra é uma erva mortal. Eu estava analisando aquelas ervas quando um grupo de soldados entrou na cozinha para fazer um lanche. E aí eu escondi deles. Eu achei estranho aqui, fiquei desconfiado. Eu não queria que me vissem ali. Não queria causar uma vergonha. Então eu saí dali o mais rápido possível. Mas os soldados me ouviram e me seguiram. Então eu tive que fugir e me esconder. E eu desci até as umas morras do palácio. Tinha algo que é normal. Vi prisioneiros de morte. Nenhum deles me disse o nome. Eu também não tive tempo para isso. Um deles gritava por ajuda. E quando eu olhei, curiosa, na cela dele, eu digo dele porque tinha uma porta masculina. Mas quando eu olhei dentro da cela, só o que eu vi foi uma pessoa maltrapilha, presa, acorrentada, cujo rosto estava escondido bem por trás de um elmo de aço. Uma máscara de ferro. Um homem máscara de ferro aqui na nossa cara? Sim, um homem da máscara de ferro. Hoje eu não posso. Você tá no telhado também? E eu fui pra conversar com ele quando os soldados chegaram. Gritaram comigo. Disseram que iam me matar por estar ali. Eu não tive outra opção, não sei fugir. Pra que eles não me pegassem. Pra que eles descobrissem quem eu sou e eu não causasse vergonha aos meus senhores. Mas, aparentemente, eles sabem sua aparência. Sabe, mas há muitas outras mulheres que vestem por aqui. Bom, tome cuidado. Obrigado. Se você vê alguém com as características que eu te falei. Quem ele é mesmo? Seu namorado? Sim. Ah. Se encontrar alguém assim por aí, eu lhe avisarei. Mas como eu lhe avisarei? Bom, em lugares escuros, campos, becos. Peraí. Mas eu pretendo ir ao palácio, ao casamento. Pois ele sumiu no casamento e agora eu estou preocupado. Depois que aquela cigana disse que tem um nó e que ele corre risco. E você viu o veneno. Sim. Bom, eu estarei no palácio, escondida. Se precisar falar comigo, procure pelo meu mestre Storch. Seu nome é mesmo? Brunhild. Anota, por favor. Anota, por favor. Seu nome é Anota, por favor. Bom, azul. Agradeço pela ajuda de você. Não se preocupe. Todos os seus seguidores são guardados com a minha vida. Embora ela tenha sido forçada, mas eu agradeço muito. Agora eu preciso ir. Preciso chegar até o palácio. E ela sai correndo por cima do telhado, vai soltando o telhado, desaparece. Ele ia roubar. No meio do sol, põe. Pode ficar. Vem o sol. Pode ficar. Eu desço e vou procurar. Calma, foi um. Entra na taverna pra ela. Oito olhos de lá sentar. Onde você tá na taverna? Você tá procurando onde que ele tá, onde que ela está. Depois de alguns minutos chega ela. Ele pega. Quem vai aparentemente foi mal entendido, mas chega. Toma, seu pai. Obrigada. Vamos querer isso. Ah, é você que eu procurava. Vocês são irmãos, né? Eu acho que eles são irmãos. É difícil. É raro, mas... Você matou agora. Daí tu faz mal. 10 minutos, 7 minutos. O que foi? Meu irmão chegou e matou agora. Ah, é? Ele tá vindo pegar a gente. Depois ele vai pegar a gente na igreja. Vamos lá? Já? Não, tem que terminar a cena. Termina a cena e vamos lá. Hã? Termina a cena e vamos lá. Não entendi. Dá pra terminar essa cena aí, próximo minutinho. Certo, certo, certo. Ok. Vocês têm uma hora e vinte. Vamos. Uma hora, né? Eu já acabei de mandar o endereço. Não, peraí. A gente vê contar. Segue o play. Vamos lá. Pra vocês já já. 1h20 máximo. É curto. Vocês já tempo de voltar. Acho que não, fechou dois. Uma hora e meia. Eu vou. Certo. Peço ajuda. Se eles sabem. E qual é o grau de parente? Porque aparentemente eu não sei nada do meu. E eu procuro a mulher que eu não sei o nome. Eu sei ver com ela, tá? Mulher que eu amo, onde tá? Cadê? É o pior. Pago, tá? É, só isso pra ela, não é a mulher que eu não sei. Não é, mas eu vou saber bem assim. Ah, ok. Ó, eu quero saber uma mulher que eu não sei o nome. E eu salvei uma vez. Vamos lá, gente. Vai lá. Depois você jogar o que eu desejo. Se você é, bom ensaio. Vem mais pertinho. É, aqui tá passando, aqui tá amulado. Olha aqui também. Ah, se você quiser ficar por aí, é teu, Luiz. É teu. Bom, a menina chega, fala pra vocês tudo que ela descobriu, conversando com a princesa, fala que ela viu venenos na cozinha do palácio, ela ficou desconfiada, porque por que tinha veneno na cozinha? Um deles até tudo bem, não teria tanto problema, porque é só uma espécie de um anestésico, mas o outro é um veneno mortal. O que diabos aquilo estava fazendo em cima da mesa de preparação das comidas? Né? E quando ela fugia daquilo, ela foi no meio das masmorras, ouviu alguém pedindo por socorro, foi olhar, viu um homem fechado, oculto por uma máscara do tempo, correntado. E aí, depois que ela viu aquele cara, os soldados saíram atrás dela pra matar. Ah, nós conseguimos uma estalagem melhor. Ah, isso é bom. Gosto disso. O nosso amigo Rico conseguiu com o guarda. Então, um pouquinho mais pra frente. Vamos lá. E aí, quando a gente tá indo, eu deixo a personagem do Rafa um pouquinho na frente e eu converso com você baixinho. Eu falo aí pra você que aconteceu alguma coisa errada. Você nunca viu. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa errada, meu caro. Então, deixa as pessoas se matarem, elas gostam disso. Não, mas você nunca entende. É complicado, a gente não pode deixar tudo acontecer assim. Eu sou o Papa agora? Não, mas você é um soldado! Caralho, é de um militar! Você não é militar? Não. Você é o que? Você mentiu pros caras? Não. Eu não sabia, foi mal. Você é o que? Eu sou só um ladino, mano. Você é um ladino normal? Eu sou só as plantas. Ok. Entendi. Eu só estou aqui porque você nunca me ouve. Ah, não, não é bem assim. Eu te ouço, eu só não faço o que você fala. Então. Não, a gente precisa. Imagina se nosso pai sabe disso. Ele vai ficar orgulhoso depois que a gente terminar. Claro, nós vamos invadir o palácio. É, e as nossas cabeças vão ficar no palácio como decoração. Claro que não. Você é muito pessimista, esse é seu problema. Ah, chegamos. Ah, fica aqui. Vamos lá, tira a cara. Por conta do Ricasso. Por conta do capitão, né? A gente tá aí. Não acredito. Deixa eu deixar isso embaixo da mesa, ó. Vê se eu esqueço isso lá. E eu guardo as chaves. Prepara, gente. Prepara, hein? Tutorar. 6, 10, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, a gente voltou pra estalagem. Certo, na estalagem, aqui, conversando. Continuamos bebendo, o tempo vai passando. Até que vai caindo a noite. Qual vai ser o ponto? Eu quero saber mais ou menos. É hoje o casamento, não é? É hoje. Que hora que vai estar, tipo, no fervo a cozinha, teoricamente, lá do castelo? No fervo? Acho que umas 2 horas antes da cerimônia. É, exatamente. Esse é o horário que nós temos pra entrar pra descobrir o que é aqui. E pra onde vai aqui? Aí, tá bom. Isso eu posso te ajudar. Vamos lá. Porque sabe que eu tenho um paladar muito bom. Eu consigo reconhecer cada tipo de comida. Isso é bom, só não coma as ervas, por favor. Mas é justamente as ervas que eu tenho que reconhecer. Mas se você comer erva, você morre. A erva é mortal, esqueci. Não, eu tenho um paladar muito bom. E como vocês pretendem entrar no palácio? Ora, convencendo os guardas. Vocês não têm convite? Ah, não, sim, mas pra entrar mais adentro no castelo. A gente tem um convite? Eu tô procurando as minhas coisas, ver se eu tenho algum convite. Você tem convite? Você tem convite? Ah, não. Não. Não, não tem convite? Depende, se você tiver, eu tenho. Se você não tiver, eu não tenho. Eu não tenho. Vocês foram pra uma taverna melhor? Sim. Ok. Eu acho que é. Se for que ele falou que é, ele tem. Ele vira pra vocês e fala: eu tenho um convite, o que está acontecendo? Eu acho que nós perdemos o nosso. Será que a gente pode entrar com convidados seus? Ele dá um largo sorriso pra vocês. Principalmente pra você. Claro que pode. Quem sabe vocês não me ajudam? O que precisa? Eu vim aqui como convidado do casamento do príncipe. Mas mais que isso, eu estou aqui em busca de encontrar o meu verdadeiro amor. Ah, que história bonita pra uma época dessa. De tudo arranjado. Ele é nobre de sua parte. Ele acredita na liberdade. Isso não me parece tão velho. Verdade, uma época mais dessa. Uma época dessa do futuro não pode ser, então tem que ser melhor, né? Não parece tão velha. É. Estava em minhas terras, recebi uma visitante. Recebemos uma visitante dessa região, de Vodate. E eu assaltei de assaltantes. Eu vi a caravana, a carruagem dela de assaltantes na estrada. E foi quando eu a vi dentro da carruagem. E era a visão mais bela que eu já tive em toda a minha vida. Ela era uma visão muito bela, né? O quê? Era uma visão muito bela. Sim. Você lembra das feições dela? Lembro. Ela era assim. Eu quero saber se eu já vi essa mulher. É, vamos tentar saber. Cabelos pretos, longos, sedosos, lisos. Ela tem olhos grandes, expressivos, cílios, eles são bem longos, curvados para cima, tá? E uma pinta assim no nariz. É a mulher da pinta. É a mulher da pinta. É a mulher da pinta. A gente, dá para saber se a gente já viu, porque era nobreza, é, provavelmente. Não, sim, mas, é, a carruagem é nobreza, mas não, vocês não lembram dela. Vocês são da onde mesmo? Então, a gente é de Mucane, mas a gente é pobretão. Pobretão? É, riqueza 1. Okay. É, vocês não são nobres nem nada. Ah, não, não é bom. Mas geralmente os pobres conhecem a nobreza. A nobreza não conhece os pobres. Se, principalmente se a nobreza passa todo dia, né? É. Não, mas a nobreza, vocês não viram uma mulher assim. Essa nobreza não. Não, vocês lembram dela. Bom. Bom. E ele conta essa história pra você e fala: eu não sei o nome dela, não sei onde que ela vive. A única coisa que eu consegui descobrir é que ela é do reino do Vodat. Então, você está no casamento hoje? E eu estou aproveitando essa oportunidade para procurar por ela. Pois, como vocês deduziram, se ela tinha carruagem, ela deveria ser alguém da nobreza. É. Pelo sino. E sendo da nobreza, provavelmente ela estará pelo no casamento. Sino. Nenhum. A gente não tem dinheiro para gastar com sino. É. Embora dê pra se conseguir. Mas sem querer ofender, não nada. Mas você é uma pessoa que se apaixona muito fácil. Porque nem parece que você estava atrás dessa mulher na outra cena. Viram que a gente fez falar na outra cena. Ia virar Monty Python total. Não. Mas acontece que eu não resisto aos apelos de uma donzela em perigo. Eu sempre tenho que ajudar as pessoas. Por isso, eu quero estar em perigo logo. Eu sou um homem de princípios. É, mas eu estou aqui. Ora, mais um homem desse. Não se vê todo dia. Você parou. Não. Fico lisonjeado, senhorita. Como é seu nome? Domênica. Domênica. Encantado. Alex Graça Noa. Já tem um nome grande assim? Espero que não seja só o nome. Acontece, meus caros. Diferente de vocês, eu sim venho da nobreza. Percebe-se. Ele é nobre. Mas saiba que ela está sob minha tutela. Não ficará em perigo nunca. Bobinho, você é um bom homem hoje em dia. Dá aquele apertão assim no seu. Aquele beliscão vulcânico. Vem. Acredito que devemos nos arrumar, pois o casamento é pra breve. Nossa, sim, nos arrumar. Eu falo bem baixinho, a gente tem roupa pra isso. Eu vou arrumar com um conhecido meu. Isso aí, mano. Eu vejo se ele tem uma que caiba em você. Por favor. Vocês têm um pouco de dinheiro. Mas ele fala pra vocês, bem. A gente não tá pra ir no casamento. Bem, vocês são dessas terras, não são? Sim. Somos vizinhos. Vocês conhecem esse lugar muito melhor do que eu. Com certeza. Então vocês com certeza poderiam me ajudar a encontrar minha amada. Claro. Eu lhes darei roupas. É muito bom isso, mas não precisa de desculpa. Que homem? Eu disse um homem desse, não se acha todo dia. Venham comigo. Com certeza. Estou instalado no palácio. Tá? Cada dia é melhor. Preciso conhecer o pobre. Ok, e aí vocês todos vão pro palácio. Chega lá no palácio, né? Ele tá no quarto. Ele, Maias pra cuidar dele. E as meninas fornecem as roupas pra vocês, né? Roupas sarmatianas. Vocês estão tudo cheio de chinchila assim também. Tudo roupa grande. Se você procurar aqui sarmatiano, procura no seu aí. Seventh Seed Sarmatia. Você vai ver as roupas. Primeiro eu esqueci. Como tratado com requeijão, fica de carne, tá? E aí? Beleza? E aí? Comida. Ah, não, agora tô cheia. Ah, não. Veja que não tem culpa. Deixar pra comer depois, na volta. Quer comer mais alguma coisa? Bom. O que mais? Parece muitas roupas de cama. Me dá isso aqui. Não sei se é isso que é minha solução. É sarmatia, não é salvatia. Ah, isso de salvatiana. Sarmatiana. Não adianta que você evita tomar dessa. É verdade. Eu queria esses dois nomes. Aqui. Não, ninguém viu que tem um ponteiro. Vou usar ali em breve. Mas já? Course, né? Não tem esse armazenamento. Deixa quieto, mas vocês entenderam. São roupas orientais. É meio. É meio. É leste europeu. É leste europeu. É. Tem aqui no livro. É aquelas roupas de mongóis, sabe? Basicamente cavaleiros. Mas eu imagino que as roupas de festa deles não sejam assim. Não, não são assim. É uma forma militar, né, cara? Sim. Mas é mais ou menos nessa linha, só que pomposa. Certo? Arrumam as roupas pra vocês. E vocês estão devidamente estragados para o casamento. Quando vocês ouvem o sino dando a badalada das 19 horas, 7 horas, e aí ele fala, bom, é hora. Os festejos vão começar. Eu quero achar qual comida está sendo pondo aquelas ervas. Ah, tá. 2 horas antes? É, quando a cozinha tiver aquele fervo, sabe, ninguém sabe quem é da cozinha, quem não é, o pessoal passa aquela correria. É nessa hora que eu quero entrar. Vamos, senhorita, eu acompanhei até a cozinha. 2 horas antes eu fiquei tranquilo. É, na hora da festa mesmo que é o negócio. Pode ser na hora da festa. É cozinheiro trabalhando, é lacaio vem e vindo servindo. Pode ser. Na hora da festa. Quando bate as 19 horas, então começa a festa. E aí vocês saem pro salão principal. E aí vocês vêm diversos nomes espalhados por todos os lugares. Os acompanhantes deles também muito bem tragados. Giovanni Villanova, Giovanni Chihuahua do Chapolin, né? Recebendo seus convidados, né? E aquela lambeção do saco, aquela rasgação de seda da nobreza que dá até luta. Venha, vamos participar da festa. Vamos cumprimentar o príncipe para a primeira ação. Ah, claro, claro. Eu já pego assim no braço. É uma fila de pessoas, né? E todo mundo cumprimentando. E aí, quando chega a vez de vocês, o príncipe, sejam bem-vindos ao meu casamento. Que honra participar de um momento tão emocionante para a vida de vocês. Agradeço a homenagem. Converso com uma caia, sou caia. Perdoem a competência do meu lacaio, mas ele não recorda dos seus nomes. Ah, é. Sr. Ennio Vespucci. Somos primos longínquos dos nobres lacanes. Agora não recordo de vocês. É que faz muito tempo. Estava no verão em 5 velas. Faz muito tempo que não vemos as nossas terras. Geralmente ficamos lá perto de Avon. Ah, certo, certo. Me recordo de vocês. Bem, seja bem-vindo. Fiquem à vontade, aproveitem bem a festa. Muito obrigado. Me garanto que esta festa será inesquecível. Com certeza. O casamento é sempre um momento marcante. Sim, com certeza. E aí? Vocês vêm chegando a comitiva, uma grande comitiva, trazendo os outros 6 príncipes de volta, acompanhados dos seus guarda-costas, seus protetores, entrando ele. Bem, com licença. Você tem mais convidados para receber? Então, quem é mais? Com certeza, eles são mais importantes que nós. Com licença. E ele vai lamber as botas dos outros príncipes. Agora é a sua parte. Os príncipes são extremamente inteiros. Não se ficam muito. Eles são príncipes mercantes. Pior ainda. Eles são burgueses. Eles concorrendo um com o outro ali e sai Paris. Aí ele vai lá, dá abraço, manda beijinho. Aquela coisa falsa, deliciosa. Sim. O que vocês vão fazer? Boa noite, meu conhecido. Salão de festas, como que é o salão de festas? Salão enorme, gigantesco. Muitas janelas assim na lateral. No fundo, né, uma porta dupla que leva para a cozinha. E não para de sair comida. E volta lá, cai. Né? Escadaria dupla que conduz ao andar superior. E com os aposentos. São só homens que trazem e levam comida ou não? Só homens que levam e trazem comida. Os lacaios são masculinos. Não dá pra se passar por um deles. Aprendo isso assistindo Dalton Live. Mas você pode ser a minha superior. Ou alguém que, sei lá, ficou meio incomodado com a comida e veio ver o que estava acontecendo. É, quero ver. Mas digamos que eu devo ter gostos peculiares. Preciso ver o que são feitas essas comidas. Como é a roupa dos lacaios? Como é a roupa dos lacaios? Eles vestem calça e colete por cima de uma camisa de manga comprida, tá? Uma camisa branca de manga comprida e colete preto e calça preta. E sapato. Hã? Você quer pegar a roupa de um deles? Não. Eu não sou muito bom nisso. Posso atrair um. Quero atrair um mais ou menos do tamanho dele num local mais reservado. Ok? Tá, como você pretende fazer isso? Seduzindo. Seduzindo? Claro. Você vai jogar panache e sedução. E seduzir, né? É só usar um lacaio qualquer? Não, um lacaio qualquer não. Um lacaio qualquer. Mesmo dever dele. Mas eu estou da nobreza. Não estou com qualquer roupa. Posso trazer grandes coisas pra ele. Refina mais. Ai, você me travou, eu não sei o que falar. Tá, pega um dado extra pela criatividade que está usando essa primeira vez. Tem meia hora. Três apostas? É no Eu tinha falado três, né? Também. Eu acho que você não falou, pra falar a verdade. Você ia falar, mas. Eu ia falar, mas todo mundo. Não, ia ser três apostas. Meio do dever vida na frente, né? Príncipe, pelo amor de Deus. Ele não iria faltar com o dever dele. Mas você chega toda manhosa, toda sedutora, ele olha do lado, vira com uma cara e fala: eu tenho uma emergência fisiológica. Vem aqui agora, eu vou falar. Vai lá, mas não demora. Obrigado. E aí vai com você com o cantinho. Ótimo. Eu levo com o cantinho um dia, ele já está escondido. Ok. O que vocês vão fazer lá no cantinho? Eu quero tentar convencer ele, né? De que, tipo, não convencer, tipo, chegar, olha, você, sei que você está trabalhando e tudo mais, mas hoje parece que é seu dia de sorte, ou não sei se é sorte, mas me falaram pra vir conversar com você que alguém da sua família estava passando mal e me mandaram vir aqui pra te substituir. Nada, quero tentar alguma coisa com empatia. Panache e empatia, então pega um dado extra pela criatividade e um extra pelo refinamento. Tô convencido disso aí. Você quer dizer mais alguma coisa? Tem que dar quatro apostas. Posso ajudar ele de algum jeito? Dá pra dar ajuda aqui ou não? Eu acho que dá, eu não sei como. Deixa eu ver. Mais três. Não, tá com inferno. Você vai ajudar ele de forma? Não, eu vou. Como, tipo, Tipo. Fala. Confirmaram o que ele está dizendo. Né? E eu vou querer, tipo, contar uma história de como que chegou essa notícia até ali pra gente contar pra gente, pra ele. Entendeu? Como seria? Como chegou essa notícia? Da onde mesmo? Da onde é Locane? Não, não, não, não, não realmente, como a gente tá trajado. De Sarmatia. Da onde? Sarmatia. Sarmatia. Somos. Sarmatia? É o Cisinho de cima. É o Cisinho de cima. Cavaleiros. Cavaleiros. Pode dizer que nós aproveitamos que nós já viemos pra cá e alguns de nós venderam algumas coisas que acabou fazendo mal pra vida da filha dele. E a gente perguntou que nós já viríamos pra cá, né, e nós daríamos a notícia pra avisá-lo da família dele. Que parte você ouviu? Quando nós viemos pra cá, alguns dos nossos lacaios já aproveitaram pra vender algumas coisas. E alguns deles vendemos bem mal pra um deles. Da onde foi ouvir a família dele. Como nós íamos vir pra cá, nós já avisaríamos ele pra se juntar à família. E aí a gente vai aproveitar e substituir ele e já verificar se os alimentos. Eu já trouxe um lacaio meu pra fazer isso, essa função no lugar dele. Tá. Okay. Então você vai rolar com empatia e você vai rolar pra Nath e convencer. Calma aí. É porque eu tô usando os 9 dados, então se faltar dado. Não, eu tenho aqui. Ah, tá. É pouquinho, é 5 dados. Dois. Eu deu quase 5. Quase 5 apostas. Deu 4 dele e o outro 2. Aí funciona assim. Vocês têm essas apostas. Quais são as suas apostas? Mais 2. Aqui, né? Tudo. Essa não. Tá, quatro tá separado. Quais são as suas apostas? Essas duas. Esses 4 dados aqui não, certo? Os 2, 4. Esses dados aí não. Ok. Funciona assim. Vocês estão fazendo essa ação de convencimento, de discussão. Tá? Vocês vão guardar essas apostas e vão gastar essas apostas pra convencer o cara. E vão continuar usando as apostas em outras ações. Até esgotar essas apostas. Qualquer ação que destoar do método que vocês estão usando, se vocês tocarem o método, vai gastar uma aposta adicional. Entendeu? É isso que eu não tava lembrando como é que funciona. E aí sobrou dado aqui. Sobrou dado ali. 16. Né? O que eu faço? O que eu posso fazer? Eu falo pra você, quer me vender esse dado? Quer me vender esses 2 dados? E aí? Entendeu? Ah, eu vendo esses dados. Caramba, 2? Então, guarda os dados aí. Opa. Dois pontos heróicos. Of course, você ganha um ponto heróico. Com um ponto heróico por dado, eu ganho um ponto perigo por dado. Isso é very good, very well. Ah, vai. Beleza. Então tá, você tem 4 apostas. De 4 apostas pra convencer o cara. Como ela tá te ajudando, você pode pagar 3 e ela 1. Não sei se você sabe. Okay. Você só tinha uma? Eu tinha 2, quer que eu gaste as 2? Gasta 2, deixa 2, amigo. Ok. Então tá, então você ainda tem 2 apostas pra você fazer as coisas aí. Certo. Vocês conversam com ele, convence ele, um membro da família dele abordou ele, né? E aí você dá um tom de urgência pra ele, que tem um parente muito, né? Que ele fica meio aflito com aquilo, né? E aí você reforça a urgência, com muita sorte, nós estamos tudo passando. É, ele fica comovido e agradecido, né? Mas aí ele caramba, mas quem é que está doente, afinal de contas? É o primo Luigi? Sim, é. Não, eu sabia que ele estava mais bem. Ele estava mais bem, ele foi limpar os esgotos da cidade. Ai, não passou muito bem. Eu sabia. Ah, os ratos são uma ameaça. Com certeza foi o primo Mário que avisou vocês isso, né? Bem, professor. Foi ele mesmo, você conhece muito bem a sua família. Você conhece muito bem a sua família. Você sabe exatamente quem são as pessoas. Muito obrigado. Mas antes, eu preciso, como eu vou te substituir lá, eu preciso de uma... Ou uma carta. Ou eu tenho um papel que você pode assinar para falar que eu estou te substituindo. Uniforme. Mas ele vai sair pelado? Não, eu resolvi isso. Ele é só um minuto. Ele vai até o bordão. Está vestido nova? Como se chama mesmo? É, ele. Eu diria que você é meu primo. Ele vai até o bordão. Sr. Carson, por favor, eu tenho uma emergência. O primo dele está muito doente, precisando que eu vá lá levar os remédios para ele. Será que poderia me ausentar? Quando vocês viram, mais ou menos. Está enlouquecido? Estamos no meio do casamento, como você vai sair assim? Não, mas um outro menino meu está aqui para me substituir, Sr. Carlos. Por que você não manda o seu primo ir cuidar do seu filho doente? Ah, Sr. Carlos, você tem um nome bom, mas ele é um placar muito superior a mim, foi ele que está me que eu sei. Bem, se ele não me causar problemas, então está bom. Arrume um uniforme para ele e avise lá na cozinha, senhora Petman. Esse foi um lacaio com inteligência zero. Ele vai e avisa o pessoal na cozinha de volta. Está com o uniforme. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ed. Eles já compraram um pouco do remédio. Obrigado, senhor. Ele vai sair. Ok, você tem um uniforme. É o quarto dia. Agora... Com licença. Ah, sério, claro, eu nunca te vi assim. Tá bom. Eu me troco ali. Ó, aproveita que você tá com nada, guarde isso. A roupa. Ok, eu vou até o quarto guardar. Lembre-se, tem duas ervas. Descubra pra quem vai o prato com a erva. Deve ser um dos príncipes. Tá. Eles devem gostar de pratos individuais e... exóticos. Gostam de dar trabalho para as cozinheiras. Ok. O que você pretende fazer agora? Eu vou ir para a cozinha. Eu vou para, logicamente, para a senhorita Catmer, sei lá como que é. Catmer. Falar que eu sou a pessoa que está substituindo ele, meu primo dele. E vou falar que eu sou... Eu já fui um chefe, já, mas aí tive que me ausentar por motivos militares. A guerra me chamou. Okay. E se eu só poderia provar um pouco das especiarias para saber o que está acontecendo, né? Antes de assumir o posto, né? É. Bom, okay. Diz isso pra ela. Tudo. Obrigado, é. O Yoshi me falou. Família toda. Por favor, leve esse prato na cozinha. Certo. Esse aqui que esse prato. Tô vendo. Não, eu só tô vendo, só não perguntei. Ah, tá. Não é nenhum prato que tem erva. Até tem umas ervinhas. Tem? Assim, umas firminhas em cima do eixo. Tá, enquanto eu vou... Um barquinho de massa com um eixinho bem molhado, umas ervinhas decorativas. Tá, enquanto eu vou levando pra cozinha, vejo assim que ninguém tá vendo, eu pego só um pouquinho das ervas e como. Você é imune a veneno, caralho? Só? É. Sério? Ai, que bom! Cara, eu tenho um irmão perfeito. Você come e tá gostoso. Tá gostoso? Mas aromático muito boa. Não é veneno. Nada de veneno. Então eu vou levar. Aí. Aqui, cada peça estão prontos. Eu fiz outro cara. Ah, me mandou levar o prato pra cozinha. Vai terceirizar. Ok, o que você vai querer fazer? Você vai fazer? Eu vou, tipo, sempre tô andando. Eu vou tentar ver se eu vejo a mina desse cara. Vê o quê? A mina da pinta. A pinta. É. Você vai andar? É, eu vou andar, porque eu vou ter que levar a roupa tipo, pra cima, né? Pra dentro do castelo. Eu vou... Vai te basicamente. Só rapaz, o nariz das pessoas. É, eu vou Bilhotagem. Lotadinha. Claro. Como você pretende fazer isso? Sem ser notada. Sem ser notada? Você vai querer ser notada. Claro que não. Okay. Como você pretende fazer isso? Algo natural, vamos dizer assim. O melhor jeito pra você passar despercebida num castelo é parecer que você é um castelo. Tá. Joga então. Panache. E atuar. Ah, eu acho que você me portar como dona presa, não sei. Sabe, mas tem que escrever alguma particularidade na coisa especial? Ah, eu não sei como seria, se teria algo particular. Não? Não. Então, dado essa. Eu quero investigar todas as ervas, assim, ver, porque eu sei que tinha veneno. Foi me avisado. E eu quero, tipo, conversar com alguns cozinheiros sobre as ervas, quais seriam as ervas que estão sendo usadas. Porque eu sou novo ali, então eu queria saber o que está sendo servido. Quantas apostas eu preciso? Não, só as respostas de apostas para os produtos. Ok. Como deu? Quatro apostas? 3-10. Eu tenho 3-10, eu tenho. Gasta uma aposta. Você está lá embaixo na cozinha. E aí você vê um... Não pode ser qualquer tatuagem, tem que ser do jogo. Um assistente de cozinha, né, olha para você, né, e pergunta... O que você está fazendo aqui? O que você está fuçando nas coisas? Ah, eu vim substituir o Yoshi. Um de nossos primos estava passando mal. É porque eu só queria saber primeiro quais seriam os pratos que estão servindo. Eu não tenho o cardápio. Então eu vim ver quais serão os pratos. Pra ver se alguém tem alguma alergia a alguma coisa. É, porque eu conheço algumas pessoas em Lucane que já têm reações alérgicas, algum tipo de cogumelo. Lucane? Você é do Lucane? Não, mas eu já, quando eu aprendi meus dotes culinários, eu trabalhei com muitas pessoas vindas de lá. Ah, alergia com cogumelo. Não estamos usando cogumelo nas comidas hoje, pode ficar tranquilo. Estamos usando apenas temperos, apenas ervas. Mas nenhuma que possa causar nenhum mal a nenhuma pessoa. Assim, só porque eu não quero envergonhar todos. Não, você é da guarda, por um acaso? Da inspeção alimentar agora? Não. Sim! Eu já meti um sim! As ervas que estamos usando são todas essas aqui. Não, elas têm pedras comuns. Por que vai ter alergia com isso? Só vou, tipo... Teria alergia com coentro, com pimenta, cominho? Eu só quero passar a mão assim nelas. Só pra ver. Só fingir. Ah, são essas? Vou passar nas mãos. Só. Vai passar na mão. Que roupa? Você faz assim, ah, essas também? Não, tipo, ele passa um dedo em cada erva. Três vezes eu passo e vou passando só. Ele passa um dedo em cada erva ali, ó. Não tem veneno lá no meio das ervas. Certo, então, são esses pratos aqui. Tá, eu vou começar a servir os pratos. Esbilhotando. Você está no corredor dos aposentos. Pessoas indo e vindo o tempo todo, principalmente lacaios, né? Camareiras. E aí você vai desgrudando os quartos aí. Agindo naturalmente. Naturalmente, como se eu tivesse só especialista, mas tá tudo certo. Tá, ok. Ok. Tudo certo aqui? Ok. Uhum. O senhor já está atrasado, o senhor já está lá fora. Ok. Ok, gasta uma aposta. Legal. Você vai entrar nos quartos, né? E aí você vê isso, você vê lacaios, copeiros arrumando camas, arrumadeiras arrumando camas, né? Lacaios com os lados. Um outro quarto você vê um casal se pegando. Não, pode. Atrasado. Nem notam sua presença. Atrasado. Como assim? Atrasado? Chega um quarto. Você abre a porta. São crianças. Parece uma sirene, imagina isso. O último quarto, no final do corredor, tem guardas na porta. Um quarto antes você abre a porta, naturalmente. Né? Você você tá fazendo. E aí quando você abre a porta, você vê o quarto que tá extremo, decorado. E você vê alguém no fundo do quarto que você. Quem que é? Uma mulher de vestem. Uma chamada boa. É a mina lá que pega o entro, pega o porte. Então fechou a porta. É, eu entro como se tivesse achado. Bom, você aqui. Por quê? Pode me ajudar de novo? Depende aqui. Mas, ok, ok. O quarto em frente é o quarto do meu senhor. Torque. Eu preciso entrar lá. Eu não vou conseguir. Por quê? Tá medo? Porque tem que entrar nessa porta. E eles vão me reconhecer. Vista isso. Não, isso não vai adiantar. Por quê? Não vai ser bem. Olha o meu tamanho, olha o seu. Isso não é medo do meu irmão. Olha o meu tamanho, olha o tamanho do seu irmão. É, eu imaginei que ia servir, né? Mas tá, o que você quer falar com ele? Eu não quero falar com ele, está lá embaixo da festa. Eu quero inspecionar o quarto dele. Por quê? Você acha que eu vou matá-lo? Eu acho que ele corre perigo. Porque eles aí encontraram você. Você sabe onde vão ser colocadas aquelas ervas? Ah, desculpa, a menina tem língua grande. Não, não faço ideia. Por isso que eu temo que meu mestre possa correr perigo. E se colocar um veneno na água dele? Mas aquilo é pra ser usado na água, esse tipo de erva? Seria uma comida? Bebidas, geralmente. É? Sim. Vou falar com alguém, então. Você consegue entrar lá de alguma forma? Ah, eu vou tentar, posso tentar, mas e aí? Como é que a gente fica? Conhece meu irmão, não conhece? Lembra o que tava do meu lado? Que parecia o irmão do gordo? Sim, sim. Ah, sim, ok. Ele não parecia com ele. Eu só tava disfarçando pra chamar a atenção de vocês. Né? Esqueci. Eu sei como funciona isso. Isso você vai falar com ele. Ele está servindo as pessoas. Servindo as pessoas? É. Vou tentar encontrá-lo. Isso, então. Tudo que você puder sobre as ervas que você encontrou. Onde elas são usadas, como que elas são, onde que estavam sendo usadas. Está bem. Ok? Está servindo? Está. Deve estar na cozinha. Bem provável. Com isso, vai pra lá. Pula a janela. Essa mulher é uma selvagem. Pulou a janela. Ok. Você vai fazer? Vou até o quarto. Naturalmente? Naturalmente. Você vai cair. Você vai em direção ao outro quarto. Naturalmente. Não, isso dá. Moça. Pois não, senhor. Vocês podem entrar aí, não? Esse quarto não é seu. Plena consciência. O que você está fazendo aí? Estou verificando se os quartos estão devidamente arrumados para as duas casas. Você não trabalha aqui. Não, mas eu inspeciono a qualidade das pessoas que eu vim junto. Porque a qualidade, às vezes, de vocês não está suficiente para os meus anos. Você é da Sarmatia? Você é da Sarmatia? Sim, mas por que você está inspecionando no quarto de um vestes? Porque eu tenho duas maneiras e ele me contratou para que eu pudesse averiguar o quarto dele. Contratou? Contratou, desculpa, isso é um termo muito leigo. Ele me pediu gentilmente para que eu pudesse entrar no quarto dele e averiguar se está tudo de acordo com o que deve ser. Nossa, eu vou tomar dois. Tudo bem. Mas não mexo nada. Eu vou confirmar essa história só. Pode verificar, senhor. Irei até lá. Com licença, eu tenho que fazer o meu trabalho quanto antes. Irei encontrar o senhor Askeladd. Quer dizer, perguntar se o senhor comprou. Se ele ouviu. Senhor Askeladd. Era o Carson, né? Não, o Carson é o Morgana. Ah, era o nome do cara. Era o Thor alguma coisa. É. É, ok, você lembra, Thor. É Thor, mas é o quarto do Thor, filho. Ah, certo. Corta, tem razão. Eu me confundi com o senhor. Ah, senhor, cuidado. Você pode me colocar numa encrenca. Não, não, com licença. O que eu fiz aqui, ó? Uma aposta pra convencer o cara, tá? Só que você tava agindo, entrando naturalmente. Aí você tentou convencer ele, mudou sua ação. Então gasta uma aposta extra. E assim vai rolando o jogo. Você monta a aposta com a mesma cena e vai gastando ela. Não consegue fazer mais nada e rolar outra coisa. Entrou no quarto. Entrei. E o cara foi lá falar com o Thor. Você tá indo bem devagar. Vamos ver se o quarto tá tudo bem. Você está com mais mesmo. O quarto é arrumado mesmo. Tem algo que indica que ele corre algum perigo? Procure. Gasta uma aposta. Ah, eu gasto uma aposta. Ok, gastei uma aposta. Veneno. Tem veneno? Aí você vê o quarto. Você vai olhar nas malas dele, né? E quando eu digo malas, né? Eu digo baús, né? Você tem um baú enorme. Você abre um dos baús, dentro de um desses baús, e você vê um pote de cerâmica. Quando você abre esse pote de cerâmica, tem uma erva ali. De um cheiro forte. Mas tem só erva, tem. Não dá pra ele tomar. Não dá pra ele tomar, mas tem a erva. É como se ele tivesse trazido essa erva. Sim. Ou tá ali pra incriminar. Ou tá pra incriminar. Sim. Ah, uma das duas. Ok. Peguei. Pegou? Super arma. Ok, sorteou. Tem mais alguma coisa ali? Interessante? Tem algo de valor ali? Interessante? Tem algo de valor ali? Mas eu tô percebendo! O destino me trouxe até esses lugares, né, em que eu possa lucrar. Ouro, joias. Ouro, joias, muito bom. Perde a mão mesmo. Druidas. Vai roubar um ourinho ali? Algo que não vai fazer diferença pra alguém de tanta grana, sabe? Tem moedas de ouro. Pega um pouquinho, deixa a maioria, pega um pouco, guarda bem escondido nos peitos, provavelmente. Né? Pego a erva, enrolo num paninho, porque eu não vou levar o jarro. Uhum. Levo aqui o jarro, vou deixar. Se alguém quiser incriminar, deixa o jarro. Né? Eu lavo o jarro. Né? Tem água ali, não tem? Tem. Lavo o jarro, jogo a água fora. Água! Guarda a cerâmica. Enrolo num paninho. Guarda. E assim que possível, eu destruo. Um dia sai do quarto. Do jeito correto. E continuo tranquilamente fazendo os próximos pra eles verem que eu tô fazendo realmente isso. Ok, beleza. E vou até ele. Lá embaixo. Tá lá servindo a comida. O que mais? Todo prato que tem algum tipo de erva, eu vou ver se é diferente da delas ou não. E pega só um pedacinho, vou mastigando. Certo, você vai pegando os pratos. Cara, esse cara vai ter uma indigestão. Você vai pegando, vai ter gases de monte, né? Tudo é erva aromática, não tem peso. Só vou verificando e vou levando os pratos. Tá servindo. No momento que você está voltando para a cozinha, você está. Calma aí. Nossa, não é que só coisa. Eu fingi que derrubou um pano no chão. Ah, meu Deus, e dou mão nada pra sala. Ok, tipo. Quando você faz isso, né? Você olha e você vê a mulher que vai se mandar um quarto escuro. Tem alguém perto? Tá, eu vou devagarzinho lá. O que você aprontou dessa vez? No quartinho, cara. Como foi encontrado? Vamos explicar sobre os venenos. Certo, até agora eu não encontrei nada. Eles são ervas verdes, todas compridas e milhadas. E são utilizados para envenenar bebidas. Faz todo sentido, porque nas comidas não vi nada. Vocês estavam provando tudo? Só um pouquinho. vai ficar gordo. Não, não. Quer, vai matar. Que bom, porque eu não gosto de carne gorda. Alguém gosta? Eu pensei que homens gordos eram só reis. Como assim, ó? Por acaso você... Não. É que geralmente as únicas pessoas que são gordas são ricas. Ah, que bom, eu gostei de você. Tá bom, no seu meio. Podia avisar que você ia me bater. Quase torci meu olho. O veneno estará em bebidas, se for usado, realmente. Tá. Ele não deixa nada visível, né? Não, não sabe. Ah, isso vai me ajudar muito. Que agora, como eu vou ter que beber tudo? Não tem nada que indique a presença dele. Não sei, alguma outra erva que eu possa dar uma misturada. Existe uma erva que cresce nas florestas frias do norte. Pode ser que eu consiga encontrá-la aqui. Existe algum bosque de pinheiros aqui perto? Talvez no Jardim Real. Vou procurar lá. Porque eu não vou conseguir beber todas as bebidas. Encontro você depois. Tá. Aí eu vou, volto pra cozinha. Vou pegar um atalho pela janela. E eu só vou dar um golinho nas bebidas que eu sei que vai pra alguém importante. E as pessoas normais ali. Ele sente isso de veneno mesmo que ele seja imune? Não. Então por que você tá tão... Se for um veneno que dá pra sentir, você não vai sentir um gosto diferente. Você vai sentir um gosto estranho. Na comida, veneno. Se fizer tipo dormir a boca. Se você vai sentir um gosto só da bebida. Mas se tiver alguma reação. É, algum formigamento, alguma coisa. Vamos usar a tatuagem complexa. Vamos, mano. O que vocês vão fazer agora? Vai bebendo, vai pegando os bebidos e não consegue perceber nada. Mas só das pessoas importantes, as pessoas. Eu quero conversas, né? Principalmente dos nobres. E eu quero saber quem teria alguma rixa com esse cara que eu achei o veneno. Rixa com ele. Tem apostas? Não. Não? Gastou? Gastei pra achar o veneno. Entende? Não, eu quero. Bom, mas eu vou ficar envolvendo uma outra ação também. Foi lá no quarto. Então vai fazer novamente uma rolagem e vamos formar apostas. Agora vai ser argúcia. Isso é bom, argúcia eu gosto. Com empatia, eu acho. Empatia 2. Ou observar. Não, empatia. Observar. Observar. Observar tem nada, caralho. Vai me dado extra. Primeira vez que tá usando. E os pontos eróticos eu não falei pra vocês como que usa, né? É verdade, eu sei que eu as coisas aí. Eu sei que eu posso usar. Pra magias. Usando. Acrescenta um D10 aos dados antes de correr o risco. Podem vir vários pontos heróicos com o mesmo risco pra ganhar dados extras. Acrescenta 3D10 aos dados de outra heroína. Acionar uma habilidade especial de sua ficha. Realizar uma ação estando desamparada. Desamparada é porque certo? 6 horas. Vamos fechar essa cena e vamos parar, né? A gente tem que pagar as coisas, comer mais alguma coisa talvez. Nossa, eu sou muito bom em linguística. Sim, você é que fala todas as línguas? Falo todas as línguas. Só pode ser bruxaria. Já foi. Numa mesa assim que eu fui servir, eu falo assim, eu pergunto pro cara, sua comida está meio ruim, não está? E eu, tipo, dou uma mexidinha assim antes, coloco, tipo, um salzinho extra. Aí ele... Que lacaio impertinente. Nossa, você tá ouvindo mesmo? Ei, lacaio! Ah, nossa. Sal demais aqui. É. Me desculpe, senhor, mas é que cozinheiros novos estão atuando hoje. Eu vou garantir isso, que isso não ocorra mais. Faça isso. Tá, eu vou voltar pra cozinha. Chego num cozinheiro assim. Olha isto! Está cheio de sal! Por que você fez isso? Ah, depois o príncipe vem e culpa a gente. Sendo que nem a gente que mexe na comida. Viu? Vocês não podem mexer na comida dos outros. Realmente está muito salgado. Droga! Você errou! Eu não. Alice, vira pra lá. Nossa, tem que ela fala, nossa, como foi parar tanto sal assim? Ah, agora eu vou ter que ficar aqui e verificar tudo que vocês estão fazendo. Quem você acha que é? Um mordomo por um acaso? Sou. Me chamaram aqui justamente pra isso. Ué, eu sou o Sr. Carson. O Sr. Carson foi resolver outros problemas com a comida. Você não é primo do Yoshi? Sim, mas o Sr. Carson me designou pra cá, porque não podemos servir as comidas se as comidas estão ruins. Ai, que seja, não temos tempo a perder discutindo. É, agora eu vou ter que... Fiscalize o que você quiser fiscalizar, nós estamos trabalhando aqui. Certo. E eu vou começar, agora sim, vou prestar atenção nas bebidas, sem essa... Tô colocando certo. Okay. Você vê eles abrindo garrafas na adega, servindo... em jarros, e os lacaios vão levando os jarros com taças pro salão da festa. Certo. Eu vou. Aí que eles saem, eu vou investigar os jarros. Okay. Porque eu acho que nos lacaios parece que não estão mexendo ali. Parece. Eu vou só pegar, pôr o dedo dentro do jarro e provar um pouco. Vai provando e você não detecta sinal de veneno nenhum dos jarros. Caralho! Onde estavam? Tava ouvindo conversa, pra quem tem aqui. Ouvindo conversas, ok. Tá, gasta uma aposta. Das suas únicas dúvidas. Não, eu tenho. Gastei uma, tem mais uma. Só okay. Fora. Todo mundo ali parece ter rixa com o príncipe Giovanni. Não, com o outro. Ah, cara, com o Thorfinn. É com o Thorfinn, ok. Desculpa. O que vocês estão lendo aí? Nada. Não, perguntaram. É delícia. Com o Thorfinn. Todo mundo em Vodat gosta muito dele. E dos outros armatianos que estão ali. Os vestes que estão ali. Ninguém gosta de ninguém. Então, eles têm uma rixa com o Veste Manaminer, porque é um forte componente comercial. E esse Thorfinn, ele tem uma frota mercante muito grande. E quem é mais prejudicado, só pra saber? Mais prejudicado, como assim? Qual deles é o mais prejudicado? Porque eles não conseguem tantos negócios por causa desse cara. Todo mundo parece ser bem prejudicado ali, menos o próprio príncipe Giovanni. Que trata ele com muito respeito, diz que gosta muito dele, diz que trouxe ele justamente para apaziguar esses ânimos entre Vestem e Radate. Todo mundo menos o próprio Giovanni. Deve ser o Giovanni. Esse cara mexe com morto é foda. Giovanni está complicado. Você quer ver a mina da pinta lá no quarto, alguma coisa ou não? Não. Pode perguntar, não. Tá, sem não era que nós. Ah, eu imagino que não. Não sei se você conseguiu ver a pinta também. O que mais vocês vão fazer? Não mais nada, né? Dá tempo de fazer uma pessoa assim. Nossa, eles juntam os dois é uma pessoa normal, velho. Quanto é isso? Se encontra. Que foi? Oh, uma bebida. Obrigado. Eu ponho o dedo. Pode beber. Alguém quer incriminar o das terras geladas. Achei as ervas de veneno no quarto dele. Mas acho que deve ser pra incriminar. Não deve ser pra... Tomei. Morreu. Posso ver, mas... Tira um pedaço, um pouquinho pra ele. É totalmente diferente de tudo que eu vi lá. Tudo totalmente diferente. Será que isso mata? Mata. Não sei. Vou guardar um pouquinho aqui. Cuidado pra não ser incriminado. Vou guardar um cuidado pra não ser incriminado. Certo. Provavelmente. Você achou alguma coisa? Nada. Tá tudo normal. Pode ser que esteja com alguns lacaios. Um de vocês. Eu estou verificando tudo que está sendo feito ali. Tá tudo normal. Mas você tem bolso. O lacaio pode tirar do bolso e colocar no copo de algum figurão. Sim, mas eu estou vendo eles preparando as coisas. Seis e meia.